Deus, será que podes me ouvir? Eu estou aqui pra falar contigo. Deus, é tão grande essa dor. Me ajude, por favor, pois eu sou teu filho. Deus, estou sofrendo tanto. Vem enxugar o meu pranto, meu Senhor. Muitos não me compreendem, mas eu sei que tu me entendes, Deus de amor. Filho, eu estou pertinho de você. Pare de chorar, pare de sofrer. Eu estou aqui bem do seu lado, filho. Vou te abençoar. Filho, nunca te desamparei. Quando você chorou, meu filho, eu chorei. Sua prova hoje, filho, acabou. E o tempo de cantar chegou. Deus, tá difícil pra mim. Eu me sinto sozinho. Vem me ajudar, Deus. Essa minha oração vem do meu coração. Faz minha história mudar. Deus, estou sofrendo tanto. Vem enxugar o meu pranto, meu Senhor. Muitos não me compreendem, mas eu sei que tu me entendes, Deus de amor. Filho, eu estou pertinho de você. Pare de chorar, pare de sofrer. Eu estou aqui bem do seu lado, filho. Vou te abençoar. Filho, nunca te desamparei. Quando você chorou, meu filho, eu chorei. Sua prova hoje, filho, acabou. E o tempo de cantar chegou. Sua prova hoje, filho, acabou. E o tempo de cantar chegou.